André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. O meu primo tinha um sonho que valia a pena. Ele queria trabalhar, estudar e se formar, ser analista de sistema. Trabalhar com computador era o sonho que ele tinha. Trabalhar com computador era o sonho que ele tinha. Eita, sujeito teimoso, cabra mastinhoso, nesse mundo eu nunca vi. Perguntava a todo mundo de segundo em segundo o que o computador faz. Eu lhe disse, não se aveste, que eu lhe digo num minuto do que o bicho é capaz. Computador não fala, computa, computador não anda. Computa, computador não dança, computa. Por isso é que eu te digo, é que esse bicho é um batuta. Computador não anda, computa, computador não fala. Computa, computador não dança, computa. Por isso é que eu te digo, é que esse bicho é um batuta. Mas o meu primo tinha um sonho que valia a pena. Ele queria trabalhar, estudar e se formar, ser analista de sistema. Trabalhar com computador era o sonho que ele tinha. Trabalhar com computador era o sonho que ele tinha. Eita, sujeito teimoso, cabra mastinhoso, nesse mundo eu nunca vi. Perguntava a todo mundo de segundo em segundo o que o computador faz. Eu lhe disse, não se aveste, que eu lhe digo num minuto do que o bicho é capaz. Computador não anda, computa, computador não fala. Computa, computador não dança, computa. Por isso é que eu te digo, é que esse bicho é um batuta. Computador não anda, computa, computador não fala. Computa, computador não dança, computa. Por isso é que eu te digo, é que esse bicho é um batuta. Ô bicho arretado é o computador. Ele não fala computa, ele não anda computa, ele não dança.